São momentos diversos, são acontecimentos em tempos diferentes, músicas diferentes, mas olha só, momento seguinte, periferia segue sangrando, mais uma história e quando o pai se vai, quando você pega cada um deles, cada uma dessas criações e você monta, você, caramba, olha só que quebra-cabeça, que louco, um quebra-cabeça social, você percebe. Olha aqui, tá aqui o problema afro-brasileiro, tá aqui, ó. Olha só a afrodiáspora escrita e colocada aqui. Olha o problema social ali, ó, simbolando com o problema racial. E eu percebo claramente que uma coisa é uma e outra é outra, embora tudo fruto desse problema que nasceu aqui. Nesse momento, gente, quando você percebe isso, nasce um novo cidadão. Um cidadão na concepção da palavra cidadão. Tipo assim, ó, morreu o Genival Oliveira Gonçalves para nascer o GOG. E o primeiro pedaço que teve que morrer foi o pedaço da vaidade, né? De dizer que é a revolução de um homem só. Não tem isso. É o coletivo, irmão. É a caminhada. Mas assim, temos que assumir riscos, temos que reconhecer perdas, mas sempre pensar adiante. Sempre falar, olha, irmão, essa queda, ela só faz parte de uma batalha. A guerra será nossa. A guerra preta é enfrentada com estratégia quilombola. Presta atenção.